Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu, put us beyond. I got a bad feeling about this. What do you want, gigawatts? Para nerd. Um podcast para. Saudações símias, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 45º episódio do Paranerdia, um podcast para nerd. Nesse episódio, eu quero falar a respeito de uma das mais importantes sagas cinematográficas do mundo da ficção científica, que são os filmes da série O Planeta dos Macacos. São até hoje 7 filmes, contando inclusive esse último, Planeta dos Macacos, A Origem, e vamos falar um apanhado geral sobre o que esses filmes significaram para a cultura pop como um todo. E para falar comigo sobre tão interessante assunto, eu trouxe aqui dois convidados sensacionais. Diretamente do site jurassicast.com.br, eu trouxe a escravizaura daquele podcast, Leonardo Miotti. Saudações, Leonardo. Grande, Alexandre. Tudo certo? Estou levando chicotadas aqui agora. Não para. Os episódios estão ficando uma boa. Cara, vocês estão editando bem pra caramba esses episódios, né? Ou melhor dizendo, você tá editando. É, quem edita sou eu, pô. Eles não. Eles só ficam lá se aproveitando. E novidades? Teremos alguma coisa de novo no Jurassic Cast ou só aquelas mesmas merda de sempre? Teremos. Agora em... Não posso dizer a data ainda, porque não tá certo, mas teremos o Elo Perdido em outubro. Um Elo Perdido em novembro, e o último episódio do ano será um Elo Perdido também. Muito bons episódios, totalmente diferentes. E o outro convidado, vindo diretamente do tvdicas.com.br, é um velho conhecido da gente daqui do Paranerd e do Papo de Gordo. É o meu querido amigo Luiz Fabiane Freitas, o Doc. Saudações, Doc. Bom dia, amigos colecionadores e Alexandre Nerdmaster. Aqui é o Doc do DVDicas.com.br. E aí, querido? Cadê o DVDicas? Morreu? Não, está lá. A provedora está pago. Paguei a hospedagem. Está lá bonitinho, quietinho lá. Um post, assim, ocasionalmente. E estou editando o último DVDcast, que, aliás, você participou. Não vou falar o tema aqui, mas deve sair nas próximas 6 ou 7 meses. Você está perdendo parto, né? E a galera parece ter gostado de eu ir lá trollar nos e-mails. Como é que está sendo o feedback disso? Então, o pessoal está gostando muito, está aproveitando, e continuaremos com a tradição, Nerd. É, eu espero mesmo, que afinal de contas é a única chance que eu tenho para trollar os outros é nos e-mails do DV Dicas. Bom, voltamos daqui a pouquinho com tudo que sabemos e o que não sabemos também sobre os filmes do Planeta dos Macacos, depois dos Nerd Mails, do Curiosidades e do Cine Nerd. Vamos lá. You got a nerd mail. Vamos Gabriel? Tudo tranquilo? Tudo certo, meu querido. Vamos ler essa bagaça aí? Bora. Que tal uma leitura de e-mail sem e-mail? Essa é uma boa, mas tira todo o propósito do nome do quadro. É, né? Estamos aqui num quadro de nerd e-mails sem e-mails. Que beleza, né? Que maravilha. Eu estou realmente decepcionado com meus ouvintes. É, fazer o quê, né? A gente pede. Pelo menos tem comentário pra gente ler hoje, né? É, pelo menos os comentários. Mas antes da gente começar a ler os comentários, eu queria mandar um parabéns para o Gustavo Seini no Twitter, que ele pediu para mandar parabéns para ele pelo aniversário dele, que vai ser na terça-feira. Então o cast vai ser lançado, foi lançado antes, é óbvio, mas tá aí, Gustavo, parabéns para ti. Não vou botar música da Xuxa no fundo, então contente-se com parabéns só. E tá muito bem, muito obrigado. Fale parabéns para ele, Gabriel. Parabéns para ele, Gabriel. Muito bem, viu? Esse é o melhor de parabéns que eu já vi na minha vida. Muito. Recadinhos, né? Para vocês, ouvintes que ainda insistem em ouvir esta bagaça podcastal via feed do iTunes ou pela página da Combo Podcasts, faça o favor de não se esquecer que este podcast faz parte do Paranerdia, cujo endereço é, Gabriel? www.paranerdia.com.br. Passem lá, ouçam o episódio e também comentem, vejam os posts de outros assuntos sem ser o podcast, etc, como todo mundo já sabe. Falando em comunicação, quem quiser mandar um e-mail, como não foi feito no episódio de hoje, eu vou insistir nisso, não sei se você já percebeu. Quem quiser mandar um e-mail, como não foi mandado no episódio de hoje, tem que mandar para onde? Que a galera esqueceu o endereço. Então diz para eles, Gabriel, como é que é o endereço do Paranerd? É muito complicado. Eu vou falar devagar, vou falar pausado, tá? É paranerdia@paranerdia.com.br, tá? Será que agora a galera vai aprender a mandar um e-mail? Pô, tomara, né? Porque, assim, além de eu falar pausado, ainda tem um link no post, então não tem desculpa. É, e o engraçado é que mesmo com link, mesmo com formulário pra pessoa preencher e mandar automaticamente e-mail, os caras não mandaram e-mail, cara, que absurdo, que coisa horrorosa. Hashtag mimimi. É, vou fazer um mimimi danado na manhã, quando sair o episódio. Bom, e além dos e-mails, já que falamos de hashtag mimimi, como é que é o Twitter do Paranerd? O Twitter, aliás, do Paranerd, ouvi Radiofobia há pouco tempo. O @ Paranerd. Léo Lopes, um beijo no teu coração. Tem Facebook, né? Como é que é o Facebook? www.facebook.com/Paranerd. Viu? Você percebeu que os nomes são todos linkados? É, né? Você percebeu a dificuldade? É muito difícil. Mas, em compensação, o Twitter desse nerd maluco aí que hosteia esse troço aqui é @onerdmaster. E o meu Twitter, que não adianta em porcaria nenhuma você me seguir, porque eu não tenho nada pra falar daquele troço, o máximo que você vai ver é minha playlist e eu usando alguém do meu trabalho, é o @GabrielWebler. Se você quiser botar no Facebook, o Alexandre bota o link aí na página no post. Claro. E tem a maluquice também que eu faço no Facebook. Todo. Eu até falei com o Alexandre que eu fiz isso uma vez, eu gostei. Eu falei, vou fazer esse troço a partir de agora. Que é o quê? Aí a foto do. Uma foto minha com a minha filhota, todo episódio novo do Paranerd que sai, eu modifico a foto pra ficar com o tema do cast. É claro que pra isso eu tenho que contar o tema antes, né? Mas tudo bem, ninguém precisa saber disso. O Paranerd continua com seus links patrocinados do momento merchandising. Faça o favor de ir lá e comprar alguma coisa, pois afinal de contas, a hospedagem desse Paranerd não é de graça. E vamos então aos comentários? Ah, antes do comentário, eu posso fazer uma coisa? Pode. Como você me chamou para participar do último programa e eu não consegui, por motivos óbvios, eu posso indicar? Pode, indica aí. Eu queria indicar dois programinhas que eu escuto. Um que eu acompanho desde 2006, que é o Falando Sobre Rock, tá? Não vou falar música. São dois programas. Um é o mofudeu.com.br, que eles falam entre. Eles são tipo máquina do tempo, só que eles falam só entre os anos, se eu não me engano, 50 e o fim dos 70, se eu não me engano. E tem também o Tungcast, que é eles também falam de rock e cena de metal e tal, mas eles têm uma visão mais jornalística, eles falam mais do que tá rolando, de mudanças que aconteceram em revistas. Quando vão falar de discografia de banda, eles têm aquela visão do jornalista mesmo, eles não tocam música, eles simplesmente comentam o assunto, sabe? É bem bacana, é bem legal, vale a pena ouvir. Titio Nerdmaster vai botar o link aí no post. Claro, com certeza. Recomendação sua é uma recomendação muito bem dada. Bom, que parece. Ah, pelo menos no que tange a música, tu manja muito mais do que eu. O que não quer dizer nada. Tá, né? Tá bom. Então, vamos aos comentários. O comentário que eu quero mandar um abraço caprichado e, como diria Titila Lopes, um beijo no sovaco da querida Tata Poa do Na Calçada. Ela ficou bastante feliz do Na Calçada ter sido indicado. Que legal, né? Bacana pra caramba. E eu ouvi, achei bem legal. Mas o que me surpreendeu mesmo foi o Histórica, que já tá no meu feed e já ouvi, acho que são os 4 programas. É. Quem mais mandou recados, Gabriel? Quem mais mandou recado foi o Nerdandertal, rapaz. Pra variar. Lê o recado dele aí. Nerdandertal disse o seguinte: excelentes indicações de podcast. De todos os que foram mencionados, somente o Cidade Gamer eu não costumo ouvir assiduamente, que me perdoe o querido Viváqua. Isso porque não sou atualmente jogador de videogames, mas já ouvi alguns episódios falando sobre games antigos e adorei. Por isso recomendei ao meu filho André, o arroba pluginhead, que é viciado em games. Os demais casts citados eu ouço regularmente e realmente são muito bons, principalmente o AspiraCast, do qual faço parte agora. Faço agora a convite do amigo Boris Depré, que me deixou muito super feliz. Ouviram que acho que participações de Fat Frog, Hugo Soares, Jô Meira e Alexandre Nerdmaster faz me sentir sentado num bar, numa roda de amigos. Meu nome foi lembrado nesse cast com elogios vindos de Nerdmaster e Jô, novidade, o que me deixa cada vez mais envaidecido. Obrigado, amigos, parabéns pelo cast. Não tem como eu não falar bem do meu velhinho, do meu vovozinho querido, né? Aquele velho filho de uma égua, ninguém merece. Além disso, também tivemos um comentário do Flávio, lá do Vortex Cultural. Ele diz o seguinte: valeu pela indicação do Vortex, galera. Nem somos antipodosfera, não. Senta lá, Cláudia. Só não gostamos do termo. Além do que, toda edição costuma ter algum podcast diferente gravado conosco. Até o senhor Nerdmaster já foi convidado, mas quem manda ter uma agenda concorrida? Vou dar uma conferida na Calçada e no Jurassic Cast, que são novidades para mim. Em minha defesa, eu tenho que dizer que os caras lá do Vortex Cultural me convidaram para gravar no meio da semana. E no meio da semana, Gabriel tá aqui de prova, que já trabalhou comigo lá na Microlins. É impossível. Cara, eu trabalhava com o Alexandre na Microlins. Eu trabalhava de, acho que, se não me engano, de 7 às 5, por conta do meu trabalho à noite, do meu outro emprego à noite. Caraca, o Alexandre chegava meio-dia e pouca, 11 e pouca, que ele ia dar aula no início da tarde. O cara só largava 10 horas da noite. E outro dia eu liguei pra ele: oi, aí, tudo bem? Como é que tá? Tudo bom? Beleza, beleza? Fala rápido aí, porque eu vou dar aula. Você vai terminar de dar aula que horas hoje? 10. Tchau. Nem liguei pra ele de novo naquele dia. Fazer o quê, né? Seguindo viagem, quem mandou o próximo comentário, Gabriel? O próximo comentário é de um cara que já virei fã e eu ainda vou pegar um programa desse cara e vou editar só a abertura dele gritando pra botar no meu despertador do celular, cara. Quem é? Quem é? É o tal de Manuel Calaveira do Jurassic Cast, cara. Oi? Sério que tu vai querer mesmo aquele... Bom dia, internet! Cara, é melhor eu odiar isso do que eu odiar qualquer música de metal que eu conheça, então... Não, você sabe que qualquer música que você colocar, que você adora, coloca ela como despertador. Tu passa a odiar ela pro resto da vida. Eu te dou uma semana, no máximo. Ele botou: ô, meus amigos, meus caros, muito obrigado mesmo, gente. Nossa, os elogios de vocês me derrubaram. Sério mesmo, muito obrigado a todos vocês e um obrigado especial ao Alexandre, que sempre nos apoiou muito. Valeu mesmo. Agora eu acho que esse cara tá ficando lesado. Eu não sei onde ele viu elogio. Eu chamei os caras de maluco, desocupado, retardado. Onde é que ele viu elogios nisso? cara, olha só, cada um tem suas prioridades, entendeu? A prioridade do cara é achar que isso é elogio. No primeiro programa que eu ouvi deles, eu falei, caraca, esse tal de calaveira não bate bem na bola. Então, eu já gravei com eles, inclusive, eu posso te garantir, ele não bate nem um pouco bem na bola. A cultura cura isso, tá? Bom, vambora, o próximo é de quem, Alexandre? Ah, o próximo é de um filho de uma égua, de um sem-vergonha, desocupado, que ninguém merece, que eu odeio, que eu não gosto nele nem um pouquinho. É o meu querido Boris Deprê do Aspiracast. O filho da mãe me diz assim: saudações honrosas, senhor Nerdmaster. Apesar de eu ter participado do episódio 29 fazendo as minhas indicações, só agora me dei conta do quão feliz fica um podcaster quando percebe que o seu projeto está sendo reconhecido. Quero agradecer profundamente pelas palavras destes distintos senhores, que apesar de serem e parecerem malucos, eu tenho uma profunda admiração e ratifico as palavras do Hugo. Um dos maiores valores que a Mídia Podcast me dá é a amizade dessas pessoas que, mesmo de longe, mesmo se eu nunca ter conhecido pessoalmente, chego a ter mais consideração do que muito amigo mais próximo e mais antigo. Oh, que bonitinho. Vida longa e próspera aos brothers Nerdmaster, Fat Frog, Hugo Soares e Jó, seu danado. PS, apenas uma informação e não uma correção. O domínio aspiracast.com.br existe sim e aponta para o mesmo endereço do aspirante profissional. Então pode ser divulgado sem moderação. Então vocês já sabem, pode escrever aspiracast.com.br e chega naquela porcaria do programa do Boris Deprê de qualquer maneira. Quanto amor. Quem manda o próximo aí, Gabriel? O próximo é o do Drug. E o que é que ele disse? O indivíduo disse o seguinte: mas é um excelente podcast com excelentes indicações. Confesso que não escuto nenhum dos podcasts citados nessa edição, apesar de conhecer muitos deles. Aqui, meu problema é mais falta de tempo do que de vontade. Tenho um certo ciclo de podcasts que gosto muito e escuto sempre, e ultimamente eles têm me tomado todo o tempo livre que tenho. Mas quem sabe em breve não consigo um pouco mais de tempo ou menos trabalho e consigo acompanhar essas recomendações. Valeu mesmo, amigo Nerdmaster, que a força esteja com você. Bonito, que legal. Eu tenho o mesmo problema desse cara, eu tenho o mesmo problema dele, porque eu tenho tempo demais trabalhando e tempo de menos para ouvir as coisas. Ah, eu costumo resolver isso com as minhas intermináveis viagens de ônibus, trabalho, casa, casa, trabalho, onde eu normalmente escuto meus podcasts. O próximo comentário veio do ALX, que está se tornando um verdadeiro comentador costumaz do Paranerd. Ele diz o seguinte: boa tarde, nerds, excelente cast, consegui aproveitar 5 dicas, afinal ainda me considero novo nessa mídia. Acho que já disse mais de uma vez, inclusive, que entrei nessa de podcast via descontrole. Sou, acima de tudo, um ouvinte descontrolado, porém, com orgulho, digo que o Paranerd é um dos casts que mais gosto de ouvir e onde me sinto mais à vontade para comentar. Fico contente que a sessão de comentários esteja ficando cada vez mais rica. Acho que deveríamos pensar em uma forma de tornar isso mais interativo entre os ouvintes. Estão ouvindo, seus ouvintes? Ouviram, né? O comentário do seu AX, né? Então, vamos lá. Recado dado agora. Quem sabe achamos uma solução para isso. A crítica deste episódio vai para a qualidade do som. Várias vezes o som ficou falhando, como o celular cortando a ligação. Imagino que se tenha sido problema de conexão ou algo do tipo. É bem do tipo mesmo, mas isso é um tipo de problema que eu já estou prestes a resolver graças ao meu amigo Jabu Rio e as suas maravilhosas dicas de maracutaias. Jabu, beijo teu coração, seu filho de uma égua. Quando você falou beijo no coração, levando em consideração a fama que ele tem, cara, imagina que se fosse mandar um beijo em outro lugar. Não, deixa pra lá. E além desses comentários, tivemos comentários também, vão ganhar uns sensacionais abraços, o Leonardo Amaro. Quem mais? Vale também um abraço a Laila Flower. E o Daniel Gaspari, que deixou dois podcasts recomendados, que é o Zombie Talk, no endereço www.zombietalk.com.br, e Gamecast, no endereço gamegen.com.br/category/game. Ah, sabe de uma coisa? O link vai estar aqui embaixo, então quem quiser ouvir, vá lá no post e nos dê um page view. Ó. Tá bom, recados dados, e-mails lidos, vamos agora ao Curioso Nerds e ao Cine Nerd. Valeu, Gabriel, até a próxima. Um abração, queridos. Hey, Luke, eu sou seu pai. Curioso, né? Como foi mencionado pelo Leonardo Miotti no episódio de hoje, houveram duas séries televisivas do Planeta dos Macacos. A primeira, chamada Planeta dos Macacos, a série, era uma série em live action, ou seja, com atores de verdade. Teve aproximadamente 13 ou 14 episódios, as pessoas até hoje não têm certeza dessa informação, e passou em 1974 na emissora CBS americana. Ela contava com estrelas como Rod McDowell, Ron Harper, James Naughton e Mark Lennard. O teor da série era bem parecido com o do quinto filme, A Batalha do Planeta dos Macacos, ou seja, não era uma coisa assim muito, muito bem produzida, não. Já em 1975, veio a série animada Retorno ao Planeta dos Macacos. Essa sim teve uma participação muito boa, teve muito público, porque graças ao fato dela ser uma animação e não uma série de live action, finalmente a civilização dos macacos pôde ser mostrada como uma civilização moderna, com carros, televisores e outras coisas do gênero. Então a série animada realmente foi muito mais bem sucedida na televisão do que a série de live action, tanto que até ela chegou a passar aqui na Rede Globo no final dos anos 70. Acredite, é verdade. Eu acho que está bastante óbvio que para o Cine Nerd deste episódio eu não poderia recomendar outra coisa senão os Blu-rays e DVDs dos filmes da saga Planeta dos Macacos, não é verdade? Só que eu quero dar um destaque especial para a edição de 35 anos do primeiro filme, O Planeta dos Macacos, em DVD duplo e em Blu-ray. São duas edições sensacionais, lotadíssimas de extras, principalmente informações da produção do filme e curiosidades em geral. Eu recomendo fortemente a compra desses filmes e dos outros filmes da saga também, que são muito bons. Paranerdia. Um podcast para nerds, nerds e nerds. Estamos de volta! Bom, senhores, imagino eu que os senhores sejam apreciadores, pelo menos da saga como um todo, dos filmes do Planeta dos Macacos, senão não teria chamado-os aqui, apesar de também serem muito meus amigos, como diria Laurito. Mas, Miotti, o que, que você acha dessa saga como um todo? Não só a saga. Você se lembra do Planeta dos Homens? É uma coisa que deve ser falada também, lembra, né? Mas já, depois a gente fala sobre ele. Vamos falar um pouco do filme, né? Eu vi primeiro, só pra falar um pouquinho do primeiro Planeta dos Macacos, tomei um susto, claro, porque eu nunca tinha visto um filme igual. Eu tava vendo a Sessão da Tarde, né, na saudosa Sessão da Tarde, que era boa, e tava chegando no finzinho, apareceu até aquelas... Assim, quem não viu o filme, azar, né? Não, peraí, tu tá querendo soltar aviso de spoiler de um filme de mais de 30 anos? Não! Sei lá, porque tem gente que eu conheço que não viu esse filme. Assista, não, gente, ouvintes do Paranerdia, sim, vai ter spoilers. E se você não viu o filme, dane-se, vai ter spoiler. Então vá tratar de ver os filmes antes de assistir esse episódio, pombas. Então, aí aparece a cena da Estátua da Liberdade. Fiquei maluco com aquilo. E o bom da Sessão da Tarde naquela época é que passava um filme por semana. E eu nem ia pra escola pra poder ver, porque não tinha gravador na época, né? Então eu fiquei viciado no Planeta dos Macacos nessa época da Sessão da Tarde. Uma vez, eu lembro que, não sei por que cargas d'água, eles resolveram na Sessão da Tarde botar, acho que, 3 ou 4 dos filmes numa semana inteira, cara. Ficou a semana Planeta dos Macacos. Essa eu não lembro, não. Acho que foi tipo o segundo, foi o primeiro, terça foi o segundo, depois eles pularam pro quarto. Cara, foi uma coisa de louco, mas foi um negócio muito. Foi um negócio muito estranho mesmo. E tu, Doc? Quais foram as suas primeiras impressões dos filmes, ou do primeiro filme, ou da saga como um todo? Cara, eu tinha assistido só o primeiro filme, e mesmo assim, há muito tempo atrás, até comentando o que se falou já hoje sobre o aviso spoiler, na verdade é um filme de 43 anos atrás, né, que é de 68 o primeiro Planeta dos Macacos. Então eu tinha algumas memórias assim muito vagas da trama, do enredo, mas não lembrava assim direito por ter visto muito, muito jovem, muito novo. Eu sou uma pessoa muito velha já, você sabe disso, então minha memória começa a falhar em alguns pontos. Então pra gravar isso aqui, eu falei, puta, vou agora rever a saga inteira. Eu não tinha assistido o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, só o primeiro e a refilmagem do Tim Burton, etc. Mas olha, aí até agradeço esse convite aí, fazer uma puxação de saco aí, por, entre aspas, me obrigar a ver a saga inteira aí, porque olha, é uma saga fantástica. A minha primeira vez com o Planeta dos Macacos, na verdade, foi com Trapalhões no Planalto dos Macacos. Eu vi esse filme antes de ver o verdadeiro filme do Planeta dos Macacos. E quando depois eu vi o filme mesmo pra valer, eu falei, caraca, copiaram o filme dos Trapalhões. Eu era moleque na época, então eu tinha direito de pensar esse tipo de asneira, né? Só, lógico, com mais idade que eu pensei, ah, não, foi os Trapalhões que sacanearam esse filme. Ah, tá bom. Tipo Jurassic Park. E já que estamos falando disso, 1968, O Planeta dos Macacos. Ou em Portugal, O Homem que Veio do Futuro. Ora, pois. Cara, que porra de título imbecil é esse, O Homem que Veio do Futuro? Portugal, né? Aí temos nosso querido Charlton Heston, né, como o herói, o maravilhoso. Apesar de que nesse filme ele tá mais pra um anti-herói do que pra um herói mesmo, você não concorda, Miotti? Pior que é mesmo, né, eu não tinha reparado isso agora. Você falando isso agora que eu reparei, né? Porque, pra começo de conversa, na sinopse da história, né, o personagem do Charlton Heston, que é o George Taylor, né, Coronel John Taylor... Ele e mais dois outros astronautas foram para o espaço numa missão em que a ideia é que eles não voltassem mais para a Terra. A ideia da missão é que eles fossem para o espaço e ficassem por lá. Na verdade são três, né? Eram mais três. Tinha uma mulher também. Ah, é. Tinha uma mulher também. Tem razão. Só que ela nem fedeu e nem cheirou, né? Porque ela nem apareceu no filme. direito, tá? E o cara foi amarradão, né? Porque pelo que dá pra se entender, principalmente naquela abertura dele, naquele monólogo que ele faz na abertura do filme, ele tava pouco se lixando pra raça humana, né? Ele queria mais era se livrar desse planetinha de bosta em que a gente vive, e ficou até feliz de ser escolhido pra essa missão, né? Aí chegam, vão pro espaço, tem aquela história que tem um fundo de verdade nessa viagem espacial deles por conta da teoria da relatividade. Eles até mencionam isso no próprio início do filme, que com certeza eles estão no futuro de algum lugar, não necessariamente no planeta Terra, pelo menos num primeiro momento, por conta da viagem espacial mesmo. Realmente há um fundo de verdade científica nessa história. O que, que vocês acharam dos cenários e da maquiagem dos macacos, principalmente nesse filme? Você conseguiu acreditar que eles eram macacos humanoides? Olha, para um filme feito em 68, sim, cara. Eu achei, sabe, como te falei, eu tinha memória assim muito distante, muito vaga dos filmes. E reassistindo agora, lógico, tem a limitação da época, tem a limitação de orçamento, enfim, tecnologia da época, etc. Mas conseguiu me prender muito mais até do que o próprio filme do Tim Burton. Eu achei que o Tim Burton, sabe, tinha momentos que eu conseguia ver mais feições humanas no filme do Tim Burton, como por causa dos colãs e algumas macacas usavam lá, do que no próprio filme de 68, sabe? Pra mim, me convenceu, assim, e não foi, assim, se alguém... Tem gente que tem preconceito, né, desse filme antigo, porque o visual vai ser ruim. Olha, assista sem problema nenhum. Os gorilas são muito bem feitos, as máscaras são muito bem feitas, sabe? É uma... Eu acho que não, nesse ponto, lógico, não é uma coisa... Não é, por exemplo, como o novo Planeta dos Macacos, agora a Origem, que tem uma computação gráfica animal, que você vê um animal mesmo ali. Mas pra um filme da época... Eu acho que não perde nada, não tira a tua diversão pelo fator maquiagem, por exemplo. Até os gorilas mesmo são muito, muito bem feitos. Os gorilas do são muito bem feitos. Antigo, né? Aliás, essa é uma das principais contribuições, na minha opinião, para a cultura pop, é essa máscara Planeta dos Macacos, cara. Ninguém mais conseguiu fazer uma máscara de macaco sem que a pessoa automaticamente se remetesse a esses filmes. Vocês não concordam? É, tanto que a antiga série da Globo, o Planeta dos Homens, o cara que fazia as máscaras é o mesmo que fazia o Fofão, o Patropia, da Escolinha pro São Raimundo, o Orival Pessini. Ele, a máscara dele talvez fosse até melhor do que a do filme mesmo, mas sempre baseado no antigo Planeta dos Macacos. Com certeza. Tinha o personagem Sócrates, né, que era o macaco. Isso, Sócrates. E o Sócrates, que era o Orival Pessini no Planeta dos Homens, fantástico. Era uma máscara sensacional. Tinha mais movimentos, né? Assim, o rosto, né? Não era aquela coisa parada, não só movimentava a boca, movimentava tudo. Uma coisa que eu acho sensacional da gente mencionar desse primeiro filme, aliás, da saga toda, não é só o Charlton Heston, que mandou bem pra caramba, mas mandaram bem pra caramba também o Rod McDowell, que no primeiro filme foi o Cornelius, e a Kim Hunter, que no primeiro filme foi a Doutora Zira, porque eles, além de terem que ser excelentes atores, eles tiveram que fazer um exercício com a mandíbula fantástico, porque a máscara, para poder ter aquele movimento de boca abrindo e fechando, eles praticamente tinham que abrir a mandíbula deles toda. Inclusive, era muito engraçado ver um macaco falando, porque praticamente você via a boca do ator dentro da boca da máscara, né? Concorda com isso, Miotti? Você não, era isso mesmo. Eu achava até estranho na época, né? Principalmente no terceiro filme, se você posso pular já. No terceiro filme, na hora que ele tá morrendo, ele dá um assopro assim com a boca. É, parece a boca, o dente dele lá no fundo. Não sei se você percebeu isso. Com certeza. Vamos tratar de um assunto em geral. Alguém discorda que o primeiro filme é o melhor de todos? Não, o primeiro filme é com certeza o melhor. Se eu não me engano, o Rod McDowell, ele atuou nos 5 filmes, não como Cornelius, mas ele foi o Cornelius e o Caesar. Exatamente, o pessoal, inclusive no cinema, costuma chamar o Rod McDowell de o Homem das Mil Faces, né? Porque, porra, é só tu lembrar dele, por exemplo, no As Sete Faces do Dr. Lau, que quase todos os personagens são ele, né? Agora, um adendo, né? Um personagem que também me cativou muito no primeiro filme foi o do Maurice Evans, que era o Dr. Zeus. Cara, aquele orangotango, eu vou te contar um negócio, dá raiva daquele filho da mãe. Ele era o filho da mãe morto. Não vejo assim, cara. Eu acho que o Dr. Zeus, ele tá no filme como qualquer hoje, não digo comandante, mas como qualquer líder religioso, líder de uma seita que quer proteger aqueles segredos, aquele dogma. Ele tem conhecimento da verdade, né? Ele tem conhecimento do antepassado dos macacos, da origem dos macacos, mas ele, pra preservar o status quo ali, ele tem que manter aquela filosofia, aquele culto ao César, né? Tudo aquela mística ali. Então ele tá no papel dele, mas não vejo assim um caráter de mal. Não é um personagem mal, eu acho. É, na verdade o mal na saga dos macacos é um homem, né? Exato. O problema todo é um homem ali. Mostra até no último filme, o último mais novo desse ano, né? Os macacos não, os macacos ali eu acho que é como você falou, o Dr. Zeus é o que sabe tudo, mas quer proteger a espécie dele. É, porque se você fazer um paralelo com o nosso mundo hoje, o que o Dr. Zeus, a Zira e o próprio Cornelius faziam ali não é nada diferente do que a gente faz com animais hoje em dia. Toda é. O avanço científico que a gente tem hoje sobre pesquisa de animais, entendeu? Baseia-se nisso, em viscerações, em estudos, em dissecações, que era o que no filme lá é uma inversão total. Para ali não existe o ser humano como nós conhecemos hoje, né? Existem animais que eram testados, que eram estudados pelos macacos. É, os homens eram simplesmente animais. Aí que vem um paralelo e um paradoxo que eu acho interessante, quando botando agora o filme do Tim Burton na roda, né? Que não só os homens eram considerados seres inferiores, como tem aquela cena do General Tate, que é o Tim Roth, né, que faz que o cara pega a boca do humano, abre, tem uma alma aí dentro, cadê? Cara, aquilo ali foi um tapa na cara de qualquer um que quisesse ver, né? Só comentando sobre isso que falou aí sobre o filme do Tim Burton, então, uma coisa que eu também tinha insistido há muito tempo atrás e fui assistir agora. Uma coisa que eu achei assim, uma pena. Eu entendo os atores têm que atuar e toda uma indústria cinematográfica envolvida. Agora, o homem no planeta dos macacos originais realmente é um animal, né? Fora o Tedro que chega ali, a Nova, todo aquele monte de coadjuvante pelado que fica se coçando e pulando pra lá pra cá, eles são animais realmente, eles não falam, eles não têm nem capacidade de falar. No filme do Tim Burton, não. Eles são pessoas inteligentes, né? Isso que é uma coisa que me incomodou muito no filme do Tim Burton. Né? Não existe, eu não conseguia ver uma diferenciação, como eu via no filme clássico, do ser humano pro macaco. O ser humano estava ali subjugado, mas pela força, né? Pela força do macaco, pelo número, talvez. Mas em questão de inteligência, sabe? O filme não deixa claro isso. O ser humano ali tem consciência, conversa, se comunica, é tão inteligente quanto os macacos. Tim Burton quis fazer a versão dele, né? Então mudou tudo. É, como sempre, Tim Burton, quando faz alguma coisa, é a versão dele. E eu não tô falando mal, o contrário. Não, com certeza. Eu sou fãzaço do Tim Burton. Mas eu concordo plenamente contigo, Doc. Enquanto que no primeiro filme de 68 os humanos eram animais, no filme do Tim Burton os humanos eram escravos, não eram seres inferiores. Perfeito. Mas antes de falarmos mais sobre o Tim Burton, vamos voltar à saga propriamente dita do Planeta dos Macacos. Então tivemos o filme de 68 com a mais consagrada, eu diria até a mais parodiada cena de final de filme de todos os tempos, né, Miotti? Eu acho que não existe série de televisão ou filme de comédia que não tenha parodiado a famosa cena da Estátua da Liberdade. E se você não viu, dane-se do ouvinte, porque, porra, pelo amor de Deus, é uma das comédias, uma das paródias mais feitas da história do cinema, você não acha? Acho sim, e uma que é sensacional é do Spaceballs. Finalzinho do filme também aparece lá. Claro que eu não vou contar por causa do que o filme tem uma trama pra chegar naquele ponto, né? Porque não é aquela comédia pastelão que, aconteceu e pronto, né? Mas no Spaceballs acontece também que eles conseguem parodiar o Planeta dos Macacos de uma forma muito inteligente. Cara, a paródia mais recente que eu vi, vocês vão rir muito quando eu falar, foi no desenho Os Pinguins de Madagascar, que passa na Nickelodeon. Foi o final de um episódio. O cientista lá dos pinguins, que é o Kowalski, fez uma máquina de fazer sorvete. Aí beleza, pô, não pode dar nada errado, é só uma máquina que faz sorvete. Aí o cara ativou, ele congelou Nova York inteira, cobriu de sorvete a Estátua da Liberdade até a cabeça e ficou igualzinho a cena do... Aí o capitão chegou, não, seus malditos maníacos, vocês fizeram, que ele fez a mesma cena e ficou muito engraçado. Aí chega o Kowalski, ah, tudo bem, capitão, a gente fez isso, mas ficou um sorvete muito gostoso. É, tem razão. Ficou um sorvete muito gostoso. E nessa cena do SOS, tem um louco solto no espaço, né, que é o Spaceballs, chega lá os macacos, ah, não, espaço bobos, vó estragou o planeta agora. Aliás, você falou da tradução, né, do homem que veio do futuro. Por favor, né, Espaço Bobos. Espaço Bobos é foda. Ah, o que você acha melhor, Espaço Bobos ou SOS tem um louco solto no espaço? Eu prefiro SOS. Eu prefiro SOS. Então, do Planeta dos Macacos, duas coisas eu queria falar. Né? O Coronel Taylor e sua equipe, lá os dois sobreviventes, né, eles acham que caíram... Sabem que estão no futuro, né, pelo próprio deslocamento de tempo, como o Nerd falou, mas acham que estão em algum... planeta, né, de outro sistema solar, algum planeta distante que eles não conseguem definir qual que é. Só que, olha, que astronauta de merda. O cara cai num planeta que tem um sol, uma lua, toda a vegetação igual da Terra, ar respirável, água, sabe? Em nenhum momento, cara, pô, será que não estamos na Terra, não? Isso, em parte, se explica... pelos próprios instrumentos da nave, que eles perderam o computador de navegação durante o problema que eles tiveram na entrada daquele evento cósmico que fez eles entrarem no futuro. Então, em parte, a pessoa se explica... Não explica muito bem, mas se explica fazendo isso. Um paralelo interessante que é bom salientar nesse ponto é que esse é um dos principais pontos de diferença entre o filme de 68 e o livro que originou esse filme. Porque no livro, o Planeta dos Macacos é outro planeta, não tem nada a ver com a Terra. Ah, você não sabia, né? Pois, eu não sabia disso, não. Aliás, nem sabia que tinha um livro. É. Tenho, caraca, e é um livro muito bom. O cara que escreveu ele, que é o Pierre Goulet, é um puta do escritor, cara. É um livro muito bom. Algumas coisas que tem de diferente do livro e do filme. O livro, O Planeta dos Macacos, é um outro planeta, não é a Terra. E a ciência dos macacos é uma ciência avançada. Então eles têm naves voadoras, carros, metrópoles. Coisa que não deu pra fazer no filme porque o filme teve baixo orçamento. Oi! Eles não usaram barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Cara, outra coisa que eu queria falar, cara, era o papel da Linda Harrison, né, a nova. Ela não fala uma palavra o filme inteiro. E a gente quer comer ela muito, né? Exatamente, cara. Que pariu, que aliás, é uma mulher ideal, né? Não falar a palavra. Porra, o filme inteiro. Nada. Não, a pergunta que eu faço é, e ela precisava falar? Nem nada. Nada? Amor, se estiver ouvindo, é brincadeira, tá? Amor, tô gravando só aqui, tá? Ainda bem que a minha esposa não ouve podcast. Saímos do primeiro filme, vamos pro segundo. Apesar de que esse segundo eu queria pular, porque, pelo amor de Deus, que merda de filme que foi o segundo, que é o A Fuga do Planeta dos Macacos. Não, esse não foi. Não, De Volta ao Planeta dos Macacos. De Volta ao Planeta dos Macacos. 1970. Ou se você quiser dar o título em Portugal também, no Portugal é O Segredo do Planeta dos Macacos. Sabe o que é mais engraçado? Faz mais sentido o título em português de Portugal do que o título em português do Brasil. Sim. De Volta, ele quer dizer que nós voltamos, né? Você, espectador, está de volta. É, era mais ou menos por aí. Acho que é a ótica de quem está voltando somos nós. Os espectadores otários que compramos esse filme achando que era tão bom quanto o primeiro, e não é. Cara, eu não acho esse filme ruim, cara. Não acho, desculpa. Não acha ruim? Sério, Doc? Eu acho, olha, eu acho o seguinte, eu acho desnecessário. Não tinha que ter, mas eu não acho um filme ruim. Eu acho, assim, em certo momento, em certo ponto, uma puta de uma refilmagem do primeiro só trocou o Taylor pelo Brent. Né? Mandaram a história seguinte, um outro astronauta numa outra nave foi... seguir os passos da nave original e pelo distúrbio espaço-tempo idêntico acaba caindo também no Planeta dos Macacos, né? E o o único sobrevivente lá, o Brent, né, acaba localizando a tribo lá e acaba entrando em contato também com os macaquitos também lá e fazendo amizade lá com o pessoal. É, puta, sinopse boa pra caramba que eu fiz agora, hein? É, né? Tu contou praticamente o filme todo, só faltou falar da bomba atômica no final. Não, mas gente, ó, esse, ó, o filme tem dois momentos, né? O primeiro momento que o Brent é capturado, cara, é exatamente, é uma refilmagem, tudo que aconteceu com o Taylor no primeiro filme vai acontecer agora com o Brent, até o momento que ele foge. Aí sim, né, aquela surpresa que tinha no primeiro filme, que era divulgar, que era mostrar que na verdade aquilo era a Terra, mostrando ali a Estátua da Liberdade, eles conseguem nesse filme, já mostram no meio do filme, não tem essa necessidade mais dessa surpresa, então eles já mostram, eles acham lá um buraco, né, tá fugindo de uns gorilas lá, ele acha um buraco lá, vai se esconder e acaba caindo numa estação do metrô. E nessa parte, cara, a parte da caracterização do ambiente, né, dos cenários, eu achei muito bacana, cara. O metrô muito bem trabalhado, ele segue o metrô, ele vai cair numa biblioteca, se não me engano, numa biblioteca primeiro, tipo numa praça central, depois entra numa igreja. Assim você vê ônibus que é antigos, destruídos, carros antigos, meio petrificados já. A parte assim de cenário, eu achei muito bacana. É pena que o roteiro não colaborou, né? É, e aí vem a parte ruim, né? Que ele entre aspas, foi guiado para chegar nesse local. E nesse local existem seres humanos evoluídos super poderosos. Aí a coisa, nesse momento em diante, a coisa complica. Ah, pois é, essa parte que eu achei meio desnecessária. Essa parte desses seres humanos aí. Tava tudo muito bem, mas até chegar eles, podia inventar outra coisa, não sei. O cara ficou meio... Acho que ali foi pra matar o Charlton Heston no filme. Ah, é. Bem, agora eu vou te contar um negócio. Meio desnecessária é bondade tua, né? Bom, então vamos pular essa porcaria dessa bomba, literalmente, a bomba. Não pula não. Só acabo de falar uma coisa que eu achei engraçada nesse filme, tá? Que nessa igreja, só rapidinho, nessa igreja aí, esses seres humanos super avançados, né? Os macacos estão partindo em guerra, né? Eles querem achar esses últimos humanos que eles acham que estão escondidos lá na zona proibida, e eles cultuam uma bomba atômica, que é a bomba Alfa Ômega, que é início e fim de tudo. Agora, que raios uma bomba atômica está fazendo numa igreja? E o bacana que eu achei, né, que teoricamente você estaria num silo, né, de nuclear, etc. A bomba atômica é controlada por cristais, igualzinho os cristais do Super-Homem, vocês notaram? Mas é igualzinho, os mesmos cristais que o Jor-El usava lá pra mandar o Super-Homem pra Terra. No futuro, olha, quem tá investindo em cristais hoje vai se dar bem. Não, é importante falar que a bomba explode. Exatamente, isso é importante. É. A bomba explode e acabou tudo, morreu todo mundo ali. Isso. Homens, macacos, exato, acabou a Terra. E ele acaba até com um epílogo, né? É o fim da planeta Terra, como conhecemos a vida, tudo mais. É, ou seja, esse filme foi uma bomba, figurativamente... E literalmente, né? Muito bem. Ah, e aí veio 1971 com A Fuga do Planeta dos Macacos. Esse eu acho uma bomba, cara. Esse eu não engulo, cara. Foi engraçado que eu já gosto desse. Eu adoro, eu acho muito engraçado. Porque se você parar pra analisar esse terceiro filme, ele é um filme paródia do primeiro. É, ao contrário do primeiro, né? Ele é o contrário do primeiro, porque dessa vez são os macacos que passaram aqui pra Terra no nosso presente. Inclusive, muito do que aconteceu com os macacos foi o que aconteceu com o Charlton Heston no primeiro filme. Nem ferrando, cara. Macacos no começo aqui foram tratados como ídolos. Ficam em hotel, foram na televisão, viraram celebridades. Nada a ver. Até o momento que eles acharam que ele era uma ameaça, né? Porque depois corre macacada, né? Mas aí, lógico, cara. Se alguém vem na minha casa, eu vou tratar bem. Se eu ver que um infeliz é uma ameaça, aí é o cara que se segure. Mais uma vez, nós temos os maravilhosos Rod McDowell e a Kim Hunter como Cornelius e a Zira. Aliás, cara, tem uma cena nesse terceiro filme que eu tenho que falar, porque foi a cena que eu mais caio na risada nesse filme. Tá o Cornelius e a Zira diante de um tribunal, né? Que eles estão... Ninguém tá acreditando que macacos falam, tal e coisa. Aí o chefe do presidente lá no tribunal fala: qual é seu nome? Eu gostaria de saber o nome da fêmea. Aí a Zira: Zira. Olha, ela é bem articulada, mas será que isso foi um reflexo? Zira significa o nome dela? Ou Zira é alguma palavra no idioma dela? Não, pergunte de novo: qual é o seu nome? Cira! Pô, ela parece um papagaio. Papagaio? Que absurdo! Como é que pode? Aí o macho não vai falar só quando ela deixa. Cara, essa cena é de caída gargalhada. Uma coisa, Doc, você não curtiu o terceiro filme, mas de repente porque você não viu ele com o olhar correto. Se você não levar esse filme a sério, ele é muito bom, cara. Ele é muito divertido. Pô, ele tem Ricardo Montalbán. Não, sim, a única coisa que eu não gostei no filme, não é que não gostei. É lógico. Entendeu? É um absurdo eu querer ficar procurando coerência em roteiro, em filme antigo, ainda mais em sequências, que isso aí, poucas as sequências que tem uma... que tem, nem George Lucas conseguiu fazer hoje em dia uma coerência, imagina os coitados naquela época. Mas é o seguinte, no primeiro filme, a nave cai no meio de um lago. No segundo filme também, as duas vezes a nave cai lá, até pra não deixar vestígio, não deixar provas. Não, minto, no segundo filme ele cai na Terra, mas é destruída. Aí então tá, o que aconteceu? A Zira, o Cornelius e um outro macaco genérico lá, que é um cientista, eles conseguem ir no lago do primeiro filme, eles falam isso, né? Como eles chegaram à Terra? Eles recuperaram a nave do Taylor, que estava submersa. Aprenderam, né, o cientista macaco lá conseguiu entender os conceitos, né, os equipamentos, conseguiram operar a máquina. Eles falam até que quando estavam saindo do planeta, eles viram a explosão, né, viram o planeta ser destruído, e conseguem escapar para o espaço bem no momento que o planeta Terra foi destruído. Meu, como diabos esses três macacos tiraram uma nave que deve pesar não sei quantas toneladas, encharcada de água, de fundo de um lago, operar e sair daquele planeta? Ah, engraçado que você tá reclamando dos macacos tirarem a nave do planeta, ela estando encharcada, e você não tá reclamando do paradoxo temporal, que é impossível voltar pro passado. Porque a viagem do Taylor no primeiro filme pro futuro, e do Brent no segundo filme pro futuro, é cientificamente provada pela teoria da relatividade do Einstein. Mas a volta no tempo, isso é impossível. Não, lógico que não. Lógico que não. Por que lógico que não? Doc Brown, que é meu testemunho. Aham, tá. Doc Brown, ele vai usar de volta pro futuro como tese de doutorado pra física quântica. Muito obrigado, tá? Aproveita e gera também aí 1.21 gigawatts, tá bom? Obrigado. Eu consigo aceitar que se volte no tempo. Eu não consigo aceitar que três macacos tirem uma nave de 300 toneladas do fundo de um lago. Aí, Miotti, tu que colocou bem, aliás, muito bem colocado a participação do Ricardo Montalbán como Armando, o dono de um circo humanitário. O cara é dono de circo, mas parece mais a reencarnação do São Francisco de Assis, né? Porque o cara adora os animais e trata muito bem os animais dele no circo e tal e coisa. E que participação, cara. Foi o personagem secundário que roubou o filme, você não concorda? É, acabou sendo a culpa dele, né, do planeta dos macacos surgir. Ele que cuidou. Miotti, pra quem não tá ligando o nome à pessoa, explica pra gente quem que é Ricardo Montalbán, qual o papel Ricardo famoso Montalbán que ele fazia. Dois, na verdade dois, né? Ele faz o Khan, de Jornada nas Estrelas, dois, e faz o... eu esqueci o nome dele, mas na Ilha da Fantasia, o dono da Ilha da Fantasia lá. Exatamente. É o senhor Hurk da Ilha da Fantasia. É, patrão, o avião! Aí os macacos viram a nave. Olha a nave, chegando a nave. Boa. Cara, são três personagens e personalidades completamente diferentes. O Khan, o senhor Hurk e o Armando do Planeta dos Macacos, cara. Que ator foda que é o Ricardo Montalbán, cara. Senhor Ricardo Montalbán, meus respeitos, que eu sei que o senhor nunca vai ouvir isso, mas eu tenho todos os meus respeitos tecnológicos pro senhor. Pô, o senhor merece. O senhor merece tudo que já ganhou na vida e merece mais. Ignorância minha, né? É vivo ainda? É vivo ainda, e infelizmente um dos últimos filmes que ele fez foi aquela merda do Pequenos Espiões 3D. Ele fez isso? Fez. Cara, eu não lembro dele nisso. Fez o avô dos espiões. Caraca! Avá, que tu não lembra. Caraca, não lembrava. Nossa senhora, cara. Ele era, era paraplégico e usava uma... Usou lá no... Foi na realidade 3D, umas pernas mecânicas muito falsas. Puta que vergonha, cara. Como é que pode Ricardo Montalbán decaiu tanto? Cara, todo mundo tem que pagar aluguel, todo mundo tem o imposto de renda a pagar, meu amigo, tem que se virar, cara. É que... E ele fez também no... Lembra do Corpo que a Polícia Vem Aí? Fez, ele fez. Né? Ele era o vilão do filme, né? O vilão do filme, era o terrorista, o vilão do... Só que eu tenho uma notícia pra você, viu, Alexandre? Ele morreu em 2009. Dia 14 de janeiro de 2009, Los Angeles. Tá no céu, com certeza. Verdade, verdade. São Montalbán, virou São Montalbán, ou Santo Can, depende da religião que for pregá-lo. Seguindo viagem, saímos de A Fuga do Planeta dos Macacos e saímos... Não, pera. Vai ter que falar de um detalhe importante. Vai ter que falar do final, senão você não consegue o link pro próximo, Alexandre. Ah, vocês já querem soltar spoiler mesmo, né? Que se dane. Tem que soltar. É lógico, tem que soltar. Todo mundo, então tá bom. Cira e Cornélios tiveram um bebê. E ao mesmo tempo, no circo do Armando, a chimpanzé do Armando também tinha um bebê. Aí, como Cira e Cornélios e o bebê, que naquela época tinha sido batizado de Milo, eles... estavam sendo perseguidos, porque todo mundo estava com medo justamente do bebê de macaco inteligente. Então o Armando teve a brilhante ideia de vamos pegar o bebê da chimpanzé normal e dar pra Zira e deixa eles se ferrarem, enquanto que o bebê chimpanzé inteligente fica no circo com o Armando. Por que cargas d'água fizeram isso? Cara, isso é uma dúvida que eu tinha. Eu não conseguia entender, acabando de ver o filme, se o personagem dele era um personagem bom, realmente um altruísta, gostava de animais, ou se era um puta de um sacana dissimulado que fez isso pra ter, né, uma atração pro circo. Com certeza, aproveitador ele. Ah, cara, eu não consigo ver o personagem do Armando como um aproveitador sacana, não. Sabe por que eu não consigo? Justamente por causa do quarto filme. Se ele fosse um puta sacana aproveitador, ele não escondia o macaco inteligente do jeito que ele tentou esconder na época do quarto filme. Mas acabou se apegando, né? Que nem aconteceu no filme novo agora. Acaba se apegando e pronto. Quando se apega, acaba. Ferrou. Então, como eu estava falando antes de ser brutalmente interrompido, saímos de A Fuga do Planeta dos Macacos e em 1972 temos agora A Conquista do Planeta dos Macacos. Interessante que é um filme atrás do outro, né? É. Fora o 68 para... que foram 2 anos de diferença, o resto foi um atrás do outro. Deve ter sido filmar tudo junto. Não, também vamos levando em consideração, o mais custoso do filme era a maquiagem, era os efeitos da maquiagem dos macacos, isso já estava pronto. É, porque convenhamos, para ensaiar aquilo lá, se ensaia no final de semana, cara. É. A maioria dos atores não fala nada? E principalmente no quarto filme, dava pra ver que a produção de máscaras estava todo vapor, porque eram centenas de macacos no cenário, não era não? Sim, tem várias cenas lá que aparecem. O próprio começo, né? Começa o filme já com um centro de contenção, um centro de recrutamento, alguma coisa assim lá. Que começa a vir chimpanzé de um lado, gorila do outro, orangotango do outro, e são realmente, eu acho que bate umas centenas de figurantes ali. Bom, continuando com a sinopse da saga, estamos no quarto filme e aconteceu o que Zira e Cornélios previram no terceiro. Uma doença misteriosa matou todos os gatos e cachorros do planeta e sobrou para a raça humana ter como bichinhos de estimação macacos. Só que com algum tempo de vida desses macacos, os humanos verificaram que, além de bons bichos de estimação, os macacos davam bons empregados, porque eles conseguiam, são obviamente muito mais inteligentes do que os cachorros e gatos, e conseguiam fazer tarefas que um cachorro e um gato não conseguiam fazer. Uma coisa que eu acho engraçado de comentar nesse momento desse quarto filme é que isso realmente é verdade. existem países, principalmente na África e na Ásia, em que as pessoas usam macacos para fazer alguns tipos de tarefa. Não igual como no filme de varrer o chão ou fazer as compras, mas existe, por exemplo, na Indonésia, babuínos que pastoreiam ovelhas. Vocês sabiam disso? Essas coisas não sabia, não. Então é só pra você ver que daqui a pouco o César aparece por aí. Toc, o que tu achou do quarto filme? Um bom filme. Eu assisti ele faz exatamente uma hora e meia. E, cara, me surpreendeu. Um bom filme. E você tá só pelo começo não tava dando nada pra ele, né? Não, no começo eu não tava entendendo, né? Porque eu tinha assistido um pedacinho até que surge lá o Caesar. E eu não tava entendendo aqueles macacos, se eles eram conscientes ou não, né? Porque, na verdade, aqueles macacos são, como você falou, são macacos mesmo, animais ainda treinados para alguns serviços braçais, serviços de empregado, como animais domésticos, né? E o único macaco inteligente, realmente, é o Caesar, né? Que é escondido, né? Camuflado pelo Armando, né? Então, e o Caesar acaba se expondo, né? Acaba gritando uma hora ali, acaba sendo perseguido e acaba se camuflando, né, no meio das instalações lá e começa a ter consciência. Miotti, você concorda comigo? A gente teve até essa conversa em off que esse novo filme Planeta dos Macacos, A Origem, é como se fosse uma refilmagem do quarto filme, só que melhor? É, podemos botar que, pra mim, esse novo filme da Origem poderia ser só o Planeta dos Macacos clássico e ele. Os outros são desnecessários. Não acho ruim, eu gosto dos outros. Mas se fosse só esses dois filmes, pra mim já tava de bom tamanho. Concordo 100%. Eles esqueceram completamente o 2, pegaram um pouquinho do 3, muito do 4, esqueceram o 5 e fizeram o novo. Com certeza. Esse que nós estamos falando agora do quarto, aí como tá fresco na cabeça, até você me comentou já hoje, né, de que era um dos filmes mais sociais, né, mais políticos da trilogia. E uma coisa que estava assistindo, achei muito bacana, a fala do Caesar, né, com o Coronel McDowell, se não me engano, na hora que ele é descoberto, né, que ele tá tentando fugir das instalações lá, né? McDowell vira para ele: olha, a revolução de vocês tá fadada ao fracasso, vocês vão ser detidos. Sim, talvez agora sim. Mas vocês vão fazer? Vão tentar de novo? Vai ter outras tentativas? E como o personagem era negro, né? Falei: olha, você mais do que ninguém devia saber, devia entender isso. Achei muito bacana. Pô, foi um tapa, né? Foi uma bufetada na cara. Muito, muito bacana. Mas foi uma bufetada bem dada na cara. Você devia tomar vergonha na cara. Você é a última pessoa que devia falar mal da minha revolução. Então, é um ótimo filme. Pelo menos no roteiro desse é bem melhor do que o 2 e o 3 juntos, né? Saímos desse e partimos pro penúltimo filme da série clássica, 1973, olha aí o ano do meu nascimento, e olha que presente de grego que mandaram pra mim, né? Que é A Batalha pelo Planeta dos Macacos. Que coisa, que filminha. Se você, Miotti, se tu achou o 2 desnecessário, o 5 então foi uma puta sacanagem, né? É, cara, o 5 eu não assisti, infelizmente. Ah, continua não assistindo, Doc, você não perdeu nada. Não, agora eu vou ter que acabar, né? Agora eu vou ter que... Começou, vai até o fim. Eu tenho que... Vou amanhã, até os próximos dias, vou assistir amanhã. Pra gente gravar isso aqui, esse eu não pude assistir. Miotti. Lembro pouco também, mas eu lembro... Que eu lembro que era uma porcaria. Tá, cara. Sinceramente, gente, vão por mim. Vocês nunca assistiram? Continua sem assistir. É só pra tu ter uma ideia do grau de caganeira que foi esse filme. Pela cronologia deles, né? Passou-se 10 anos. Do quarto pro quinto filme, tá? Vocês estão acompanhando a minha raciocínio? E só com 10 anos o planeta Terra já virou o planeta dos macacos, que já é praticamente uma terra devastada, com macacos inteligentes, já tem aqueles gorilas militares, já tem os orangotangos cientista, já tem os chimpanzés. Porra, em 10 anos? Pô, o César não parou um segundo, deve ter te pegado um harém, né, pra fazer tanto macaco em menos de 10 anos. Que isso? Que loucura! Eu, hein? Ninguém merece. Oh, que coisa medonha. Bom, não quero nem falar mais desse filme. Chega, vamos passar pro Tim Burton. E aí a gente saiu de 73 e essa bomba desse Batalha do Planeta dos Macacos foi tão ruim, mas tão ruim, que nunca mais se ouviu falar em filmes do Planeta dos Macacos até 2001, onde Tim Burton, meu diretor favorito, fez o favor de vamos reviver a saga do Planeta dos Macacos, e ele lançou o Planeta dos Macacos. Que beleza, hein? Mas antes disso, teve um desenho. Só tivemos 13 episódios. Teve série de televisão. Isso. Mas, porra, tava tudo na mesma vibe do Batalha, cara. Tava tudo a mesma porcaria. Ou seja, não vale a pena nem mencionar isso. É só pra ter só curiosidade mesmo. Luiz, tu viu o filme do Tim Burton? Vi. E? Gostei, cara, sabe? Assim, me incomodou muito, que eu citei já, dos humanos serem muito mais inteligentes do que eu esperava, do que a minha memória remetia dos filmes anteriores. Isso me incomodou bastante, entendeu? Até os humanos civilizados, que eles chamam, né? Que eles são empregados nas casas dos macacos mais ricos lá. Eles são, sabe, seres humanos normais, sabe? Do dia a dia que a gente vê hoje. Não tem, assim, nada que remeta a uma inferioridade intelectual em relação aos macacos, né? Isso me incomodou bastante, sabe? A trama, assim, a parte de figurino, a parte de máscaras, a maquiagem é muito bacana, muito boa, sabe? Pra quem, de repente, assistiu o filme novo aí e quer começar a assistir a saga inteira, uma coisa até que talvez valha a pena, porque minha esposa fez isso. Ela saiu do cinema, adorou o filme novo, ela nunca tinha visto nenhum filme dos macacos. Eu fui mais pra assistir, pra gente gravar. Ela acabou, ela veio em casa e assistiu do Tim Burton. Falei, olha, você quer assistir até pela parte visual, pra ter um contato mais com a parte visual dos macacos que ela viu no filme do recente, né? Pra ver eles evoluídos, na sociedade deles. Né, nesse ponto pode ser legal. Mas a trama, eu acho o seguinte, em relação à trama, é muito inferior à original, sabe? Embora visualmente seja melhor. Com certeza. E uma coisa que não ficou claro, pelo menos pra mim não ficou claro, eu acho que no filme do Tim Burton não é a Terra. Acho que não também. Até porque quando ele tá chegando no planeta, você vê vários planetas em volta, um planeta com anéis, parece Saturno. Eu também acho. Eles não citam, né? Eles não citam isso. Porque tanto é que, vamos dar outro spoiler também, toda aquele futuro, né? Que ele vai também pro futuro, foi decorrente da queda da nave que ele estava originalmente, que pode ter acontecido em qualquer planeta, não necessariamente a Terra. E não tem nem nada assim, como tem no primeiro filme, de cenários que remetam à Terra. Não tem nenhum cenário de civilizações antigas, nenhum cenário de devastação que remeta ao planeta Terra. Então, eu entendi ali que era outro planeta. Anunciando bem no final do filme, né? Vamos soltar o spoiler. Deixa eu só falar uma coisinha sobre esse final, que é a única coisa que me incomoda. Fala, Miotti. Pois é. Eu quero saber o que aconteceu e não vamos saber nunca. É, né? Porque o astronauta desse filme do Tim Burton Mark Wahlberg. Mark Wahlberg pega a nave, né, com o chimpanzé dele. Teoricamente, eles estão voltando para casa. E quando voltam pro planeta Terra, estão a versão macaco do planeta Terra, com o Abe Lincoln e o caramba. Não, cara, mas espera um pouquinho. Isso aí, ó, como eu te falei, já tinha sido uma vez, eu reassisti agora. O que eu entendi na segunda vez, que pra mim fez um pouco mais sentido, foi que na hora que ele saiu do planeta que ele tava lá, aqui como chamava o general maldito lá que ficou preso lá, era o... Tate. Aquela estátua de Lincoln lá, ele cita o nome do Tate na se não me engano, na estátua de Lincoln. O que eu entendi é que ele foi mais pro futuro ainda. Em vez de voltar pro passado, a nave dele entrou naquele vórtice temporal maluco, foi mais pro futuro ainda, ou seja, de alguma maneira lá o Tate conseguiu escapar, voltou a revolução, os macacos dizimaram todos os humanos que tinham, evoluíram a sociedade para chegar como é a nossa hoje. Aquele final, a meu entender, é o futuro distante, sei lá, 1, 2, 3 mil anos, do período que ele saiu do planeta. Olha, Doc, você... Achou isso? Doc, você me abriu os olhos. Estou começando a gostar mais desse final agora. Parabéns. Uma salva de palmas virtuais para o Doc. Cara, Luiz... Reveja o final com esse... Veja o que está escrito do Lincoln lá, naquela estátua, que eu acho que, se eu não me engano, citam o nome do macaco lá, do general. Entendeu? Ele, de alguma maneira, escapou daquele covil que estava lá, revolucionou tudo, uniu os macacos, dizimou tudo, e evoluíram e chegaram naquele mundo. Aquilo é o futuro. Nossa, Doc, parabéns, cara. E você não queria me convidar, hein? Porra. Valeu, agora ele pagou a participação dele aqui no Paranerd. Tá bom. E com isso a gente encerrou os filmes, vamos assim dizer, ruins. Fora o primeiro, lógico, não estou falando do primeiro, estou falando das sequências. E vamos agora para a sequência que vale a pena. Planeta dos Macacos, a origem. Ou no original dele, The Rise of the Planet of Apes, que é o... Seria o levante? Cara, ia ficar tão bonito se eles fizessem, né? O levante do planeta dos macacos. Acho que ia ficar um título bem bacana, mas ficou a origem, porque agora todo mundo é origem, né? Batman Begins e outras coisas do gênero, então tá, deixa pra lá. É, Miotti, viu o filme novo? Vi, e eu achei o melhor filme do ano. Toque, viu? Vi, e só posso dizer uma coisa, me perdoem o trocadilho, que filme animal! Eu, obviamente, vi, inclusive foi eu ter visto esse novo filme que me deu vontade de gravar este para a Nerdia. Então, o culpado é o novo filme. E eu vou te contar uma coisa, cara, o filho da mãe do Gollum, né, do Andrew Serkis, né, o cara que fez o Gollum, e agora... De novo, né, com captura de movimentos, fez o Caesar. Cara, a academia tem que fazer um Oscar melhor ator em captura de movimentos, cara, porque esse Andy Serkis está merecendo um Oscar, cara, ou atuação filha de uma égua, cara. Pelo amor de Deus, você não concorda com isso não, Miotti? Não, o cara é muito bom, pô. Ele fez o Gollum, e depois ele fez o King Kong, não foi? Foi. É, o King Kong também é ele. Uma coisa totalmente diferente uma da outra. E agora o César. E agora o César. Cara, eu consegui ver a interpretação do Andrew Serkis na maquilagem virtual do César. Eu consegui, nos olhos, perceber o sentimento do cara. Cara, isso não é uma coisa fácil de perceber com computação gráfica. É. Como esse filme é recente... Eu acho que a gente devia evitar os spoilers. O que vocês acham? Por mim, tudo bem. Bem, Doc? Por mim, tudo bem. Vamos evitar os spoilers? Vamos ficar na sinopse e dizer que o filme é bom pra cacete, vão assistir que vale a pena. Que nem que eu tuitei quando eu saí do cinema, que tinha acabado de ver esse filme. Eu falei assim, daqui a 15 anos, Jurassic Cast especial sobre Planeta Macacos, a origem. Ó, já que a gente não vai falar da trama, então não vamos soltar spoiler, uma coisa que eu queria falar. Que ator fenomenal é o... Me corrijam a pronúncia que eu não sei falar. O John Lithgow, né? Que fez o Trinity, né? No quarto do Dexter. Isso. Nossa, mas que ator fantástico, gente. Que maravilha ver o cara atuar, cara. Ele fez Síndrome de Caim, pô. Sim, sim. É. E vamos dar o braço a torcer, né? Que o James Franco também fez um... A James Franco também tá bom. Muito bom nesse filme, cara. Ele saiu do Homem-Aranha, né? Que ele fez o Homem-Aranha com aquele Harry Osborn no Homem-Aranha. Mal. Não foi uma coisa nossa, que atuação fabulosa. Mas nesse Planeta dos Macacos, senhoras e senhores, palmas pro senhor James Franco, que ele mostrou que ele é um bom ator. Vocês concordam? Sem dúvida. Não achava ele ruim, não. O pessoal criticou. Cara, muito ele. Cara, sabe um ator que me incomodou? Não incomodou assim na atuação, mas no filme? O Brian Cox lá, os pais, né, do Lando, lá, o dono lá do retiro de animais, digamos assim, de macacos, que o Caesar é levado. Eu fiquei o filme inteiro, nossa, onde que eu vi esse cara? Que filme que eu vi esse cara? Eu vi esse, até o próprio cavanhaque dele, nossa, eu vi esse personagem em algum lugar e eu não me recordava. Eu não sosseguei até que fui ver no IMDb que ele fez o Red, né, com o Bruce Willis, e tinha feito também a trilogia Burn também, né, que ele tinha feito, que eu lembrava. Sim. Ele fez X-Men também. O novo? Não, o segundo. Ele que faz era? Experiência. Não é ele que faz experiência no Wolverine? É, ele é o general. Nossa, show, verdade. Eu não lembrava disso também. Eu sou péssimo, cara, pra. O Ned sabe disso, eu sou péssimo pra associar atores com filmes. Ele é o William Hiker lá do X-Men 3, o confronto final. Eu acho que é o 2, na verdade. Eu acho que ele é o 2. Sei lá, não lembro, não. Eu sei que ele trabalha lá. É. Não, os atores foi tudo muito bacana, né, cara? Até o Tom Felton, né? O Malfoy, né, no filme. No, olha, eu tinha muito medo de assistir algum filme, sabe, que algum personagem de toda a renca aí do pessoal do Harry Potter. Olha, eu acho que esse cara vai se. vai daqui pra frente se sobressair e aparecer muito mais que o próprio ator do Harry ou algum outro. Que achei ele muito bacana, ele prometeu fez o filme. Um papel muito bom como vilão. Muito, cara, muito. Eu concordo 100% com vocês. Ele conseguiu se desvencilhar do Draco Malfoy. Ele conseguiu se livrar do Draco Malfoy e não dá pra perceber o Draco Malfoy na atuação dele. Ficou muito. Não, exatamente. Eu vou ser sincero, eu só percebi que era ele lá pra metade do filme. Sério, não percebi que era um buraco, não. Muito bom, muito bom. Então, fica a recomendação, acho que unânime, né? De nós três, que quem não viu ainda, corre. Beijo, beijo. Muito bom. Apesar de que eu acho que agora só pela locadora do Tio Torrente, né? Porque... É, hoje saiu a legenda no Legendas.com. Não, compre o DVD e o Blu-ray quando sair aqui pelo link do Paranerd. Ah, sim, mas eu tô falando, quem quiser ver agora, não dá, né, Luiz? Senhores, foi um prazerzaço conversar com vocês. Eu acho que foi uma conversa maravilhosa. A gente não... Quem sentiu vontade de ver o filme vai ter vontade de ver os filmes. E eu considero que é uma saga que, mesmo tendo uma ou outra bomba catastrófica, é uma saga importante pro cinema. Tem que ser visto, tem que ser compartilhado, vamos assim dizer, com as pessoas. E, Miotti, considerações finais sobre a saga do Planeta dos Macacos. O que que a saga do Planeta dos Macacos trouxe pra sua vida? O que trouxe pra minha vida? Que eu gosto de macacos. Muito boa. Não, eu gosto assim, o que eu acho que essas experiências malditas com o macaco, pode até não ser como se mostra no filme, né? Mas eu acho que é uma coisa que não deveria ser feita. Claro, é um animal também, ele sofre. Claro que não tem, como é que fala? Consciência, né? Mas eles são inteligentes. Então acho que é uma coisa que devia acabar com o negócio de fazer experiências com animais. Muito bem, toque. Considerações finais. O que a saga Planeta dos Macacos trouxe pra você? Olha, eu acho, como você me falou, embora tenha uma ou outra tropeço, seja em roteiro, seja no que for aí na saga inteira, é uma saga, faz parte da história do cinema. Quem gosta de cinema, quem gosta de filmes, né, tem que assistir, eu acho, sabe, tem que conhecer. Sabe, quer falar mal? Tá bom, assista, depois você critique, mas assista, porque vale muito a pena, e é isso aí. É, quem tiver com, não que tiver com saco de ver todos os filmes, assiste o de 68 e depois o de 2011. Boa. Muito bem, faço minhas as palavras dos senhores. Jabazinho final, note onde a gente te encontra. No JurassiCast, falando sobre filmes antigos. É só acessar o site www.jurassicast.com.br. Como já dizia o Calaveira, JurassiCast com dois S's. Não é com C cedilha. É isso aí. E Doc, onde é que a gente encontra você às vezes? Você me encontra às vezes lá no hospital trabalhando, de 7 a 1, ou então à tarde, mas é mais fácil me encontrar online. Procure como NerdDoctor no Twitter ou no site dvdicas.com.br e também no Twitter do site, que é o @dvdicas. Os links vão estar aí embaixo, que o grande amigo nerd vai colocar. Ah, é lógico, eu também recomendo o Twitter do JurassicCast, que é obviamente @JurassicCast, e é óbvio que todos esses links vão estar aqui nos links relacionados do Paranerd. Bom, acho que com isso a gente pode encerrar, né? Então, vida longa e próspera! Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang. Music and mythology. Einstein and astrology. It all started with the Big Bang.